Café Segurança Legal. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 372, gravado em 23 de agosto de 2024. Eu sou o Guilherme Goulart e vou trazer para vocês algumas das notícias das últimas semanas, né? Dessa vez, sozinho, num café solo ou num mini café, já que o Vinícius teve uma pequena indisposição de saúde, ele tá bem e tal, mas não tava pronto para fazer a gravação de hoje. Na semana passada também, infelizmente, eu tive uma questão familiar ali que também me impediu de participar. Então, para a gente não deixar duas semanas, né, sem episódios, vou fazer aqui um mini café com as minhas três notícias que eu já iria trazer, né? Infelizmente, sem a participação do Vinícius, principalmente sem a discussão, né? Porque um dos temas aqui que eu vou trazer era um tema que provavelmente a gente ficaria debatendo sobre ele, usando um tempo maior ali para debater sobre ele, para discutir um pouco mais. Mas vamos assim mesmo, vamos seguir ali a rotina e a rotina do podcast, né? Sempre lembrando que para nós esse é um momento importante, né? De você entrar em contato conosco, sempre enviar críticas e sugestões. Então, para isso, é muito fácil, basta enviar uma mensagem para podcast@segurançalegal.com ou, se preferir, também pelo @segurançalegal no Twitter. E também, ou no X, e também no Mastodon, no @segurançalegal, @mastodon.social. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Também você pode fazer isso pelo site, no apoia.se/segurançalegal, escolhendo uma das modalidades de apoio, e como recompensa você terá o direito de participar do nosso grupo especial lá no Telegram, nosso grupo exclusivo especial de apoiadores. A gente sempre comenta, né? A gente teve aí recentemente um problema com o PicPay, que deixou de prestar o serviço, né, de apoio para projetos. Então, se você assinava pelo PicPay, a gente pede que você considere voltar, né, assinando lá pelo Apoia-se. E também, se você não apoia, né, há muitas razões pelas quais as pessoas não apoiam, mas a gente também exorta que você considere colaborar com um projeto independente de produção de conteúdo, que é o Segurança Legal. 12 anos no ar aí, hoje fechando 372 episódios, então tem conteúdo pra caramba aí pra você escutar, se informar, estudar, ficar informado no caso do café, com as notícias. Então vamos lá, né, pessoal? Lembrando também que algumas das notícias que nós traremos aqui, sobretudo a primeira ali, que já antecipo, que envolve a NPD, ela tá lá no blog da Brown Pipe, né, que você consegue ver esse blog, ele é atualizado semanalmente. Então você vai ter ali as últimas notícias, as coisas, questões mais importantes. Algumas dessas notícias também vão lá para o nosso blog da Brown Pipe, para o nosso mailing da Brown Pipe. Então você pode também aqui pelo blog fazer a assinatura do mailing para receber no seu e-mail também algumas dessas notícias mais importantes. Bom, então vamos à primeira notícia. Vocês já conseguiram ver aqui. A NPD celebra os 6 anos da LGPD, enfim, essa notícia que traz, né, ela é baseada em algumas questões publicadas lá pela NPD, mas também eu acho que todos nós, enquanto sociedade, né, celebramos os 6 anos dessa lei tão importante, essa lei que está no nosso dia a dia, né, a própria Brown Pipe aqui tem no seu DNA aí a proteção de dados, a segurança da informação, mas também a proteção de dados. Então, além de representar também um dos temas, né, uma das áreas que nós trabalhamos na consultoria, ela também é, nós enquanto cidadãos aqui no Segurança Legal, nós também, né, nós, enquanto titulares de dados pessoais, nós também nos sentimos felizes, enquanto pessoas naturais, pessoas físicas, de ter uma lei que nos protege enquanto pessoas, né, e claro, também enquanto empresa, né, e também enquanto cidadãos, porque a gente entende, eu entendo, né, que foi uma evolução bastante grande a aprovação da LGPD aqui no Brasil, né, por várias razões, né, se a gente for pensar o fato de nós não termos até então uma cultura de proteção de dados e até mesmo uma cultura mais forte de segurança da informação, a LGPD vem para trazer essa mudança de cultura, esse é um dos elementos, né. Então, eu acho que a gente já consegue ver, já consegue apontar nesses 6 anos, que é um tempo considerável, né? Apontar algumas coisas que melhoraram e também trazer algumas indicações aqui do que ainda precisa mudar, né? Eu acho que o primeiro ponto que mudou, assim, que a gente consegue verificar e consegue perceber, é que sim, há uma consciência, né? Houve uma conscientização das empresas, embora ainda haja muitas empresas que não se adequaram. Algumas começaram a adequação, né? E estão num processo de adequação, LGPD. Outras sequer se deram o trabalho de iniciar esse projeto, né? Essa questão da adequação. Então, a gente consegue identificar que o mercado reconhece, né? Grandes players do mercado já reconhecem, já atuam respeitando a lei, mas ainda notamos, sim, um desconhecimento, né? Então, quando eventualmente nós conversamos com técnicos da área, tanto da área de TI quanto da área de segurança da informação, ou quando, né, conversamos sobre projetos e coisas do gênero, a gente nota, sim, um certo desconhecimento, né? Então, embora tenha, sim, é notável que houve uma evolução, obviamente, uma lei, né, publicada e tal, ao mesmo tempo também ainda há um desconhecimento relevante de muitas dessas questões de proteção de dados nos, né, em relação às pessoas mais técnicas, né? Uma outra questão que vale a pena mencionar é a atuação da própria NPD, né? Ou seja, logo depois da sanção da lei, né, a gente teve a criação da NPD. Hoje a autoridade está estabelecida, ela é conhecida, ela recebe comunicações de incidentes, ela realiza procedimentos, né? Ela criou, né, e já publicou diversos documentos, seja os guias orientativos, as suas resoluções, os estudos. Dá para destacar aqui o estudo do sandbox regulatório, o estudo sobre IA, sobre biometria, né? Mas também nós notamos, e essa é uma fala do próprio diretor-presidente recentemente, né? Que falou, ele comentou que a autoridade precisa de mais recursos, né? E essa é uma questão governamental, uma questão também que envolve o papel do governo em promover um estado de coisas mais propício para que a NPD, a nossa autoridade, consiga funcionar. Ele comentou, e eu trago aqui parte da sua fala aqui, ele diz, né? Na área de fiscalização, a NPD se destacou aqui, essa parte aqui, na área da fiscalização, a NPD se destacou pela análise de mais de 500 incidentes de segurança, 3 mil requerimentos de titulares de dados e a condução de 8 processos sancionadores, resultando em 18 sanções, incluindo 2 multas. A autarquia também analisou casos de grande relevância, como os microdados do Enem, do censo escolar, alteração da política de privacidade do WhatsApp, projeto Estádio Seguro, emitindo notas técnicas sobre esses temas, né? Mais recentemente ainda, a gente teve, noticiamos aqui no Segurança Legal, nós tivemos uma ampliação da transparência da NPD. Então hoje é possível fazer consultas públicas lá no SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações da própria NPD. Então você consegue ter, né, numa resposta até da NPD diante dos últimos casos, últimas, né, relações aí que teve com o Ministério Público, no sentido de dizer que precisava de mais transparência. Pois bem, a autoridade, enquanto ente, está respondendo positivamente nesse sentido, mas destacando, né, a palavra da própria presidência, que há necessidade de se investir mais na autoridade, né? Seja de recursos, não somente recursos financeiros, mas também recursos humanos, né? É necessário aumentar o tamanho, né, o número de pessoas atuando lá, sobretudo se comparado com outros países, né, onde se tem aí muito mais pessoas. E também se for comparar com outras autoridades, né, outras instituições públicas, né, outras autarquias aqui no Brasil, a gente vai ver que a NPD, ela tem sim espaço para crescer. Bom, nessa comemoração então de 6 anos, né, eu busquei também trazer uma proposta, assim, do que precisa mudar, na minha opinião, né? O que ainda precisa mudar, né? O que é necessário mudar, né? Eu acho que o primeiro ponto diz respeito ao reconhecimento de que a proteção de dados, ela por muitas pessoas, ela é considerada um valor importante na sociedade, é um valor importante a proteção de dados, tanto para as pessoas quanto para as organizações, quanto para as empresas, né? Não é à toa que ela é um valor importante, que ela foi considerada na nossa Constituição como um direito fundamental. Então isso não é pouco, né? Considerar como direito fundamental é o reconhecimento, né, pela via do direito, da importância da proteção de dados para a construção, inclusive, de uma sociedade justa, né? Se a gente notar que cada vez mais nós temos pessoas, as pessoas, né, têm os seus dados sendo tratados nas mais variadas atividades, ou seja, por meio de novas tecnologias, por meio das tecnologias da informação, as nossas relações sociais das mais variadas possíveis passam a ser intermediadas por essas tecnologias, com o uso de dados pessoais, com o tratamento de dados pessoais, né? E se formos considerar também, inclusive, o poder dessas grandes empresas, das big techs, é algo absolutamente necessário, né? E eu acho que o reconhecimento da proteção de dados enquanto valor ético, valor que deve ser um valor caro para a sociedade, deve inspirar as empresas. Acho que esse é o primeiro ponto, né? É como a gente pensar em regras sanitárias, né? Hoje, né, ninguém discute a necessidade de regras sanitárias para instituições que vendem alimentos, por exemplo, né? Então, me parece que há ainda a necessidade de se aumentar essa conscientização do valor e da importância da proteção de dados enquanto pressuposto ético para o mundo dos negócios, né? E acho essa uma mudança bem importante, porque nós notamos, sim, empresas que deliberadamente decidem, né, deixar para lá ou ainda pagar para ver ou esperar. Não, o momento de fazer adequação, o momento já passou, né? A lei está fazendo 6 anos, mas assim, o momento é agora, né? Porque é melhor que você faça o processo de adequação enquanto as coisas estão tranquilas do que você pensar em fazer esse processo depois que houve um incidente, depois que seu negócio foi comprometido, ou até mesmo depois que se demonstre, né? Os incidentes têm essa capacidade também de demonstrar situações de desconformidade, seja de segurança da informação, mas também de proteção de dados. Falando em segurança, uma outra questão é justamente isso, né? É essa. A gente notou, e a LGPD ela trouxe para o Brasil uma consolidação da segurança da informação enquanto dever de proteção, né, que já era reconhecido. A gente já poderia retirar esse dever de segurança da informação lá do princípio da boa-fé objetiva, pela via do Código de Defesa do Consumidor, né, mas também pelo grande princípio da boa-fé objetiva. Mas a LGPD fez foi realmente instrumentalizar esse novo dever de segurança, né, da informação. Ou seja, o dever de segurança da informação hoje ele é muito mais delimitado e esclarecido para que as empresas possam cumpri-lo. Ou seja, há regras já muito bem estabelecidas, muito bem definidas pela própria NPD, né, um dos guias lá, que é o guia para agentes de pequeno porte, tem lá questões relacionadas à segurança da informação, né? Então, nesse sentido, precisa ainda, por incrível que pareça, ainda precisa mudar, né? A área de segurança da informação ela precisa levar a gestão de incidentes a sério, né? E ela deve fazer isso, sobretudo, ela já deveria fazer isso mesmo sem LGPD, né? Mesmo empresas que não tratam dados pessoais devem levar a gestão de incidentes a sério. Mas o que eu quero dizer é que a partir de agora, ou a partir da LGPD, nós temos essa necessidade de que segurança da informação e proteção de dados andem juntos, e uma dessas áreas aí, dessas sub-áreas dentro da segurança da informação, sem dúvidas, é a gestão de incidentes, né? Isso faz também, que é um outro elemento de mudança, outro elemento de melhora, que eu acredito que deva ocorrer, é notar que nós estamos vivendo um novo cenário para o compliance, né? Para a área de compliance. Ou seja, nós precisamos não somente aplicar normas, esse é um tema de conformidade de maneira geral, né? Mas também revisar as situações de aplicação, né? E por isso que o processo de implementação e de cumprimento da LGPD é um processo complexo, é um processo delicado, né? Não é algo que se termina, né? Ou seja, eu faço a adequação e nunca mais preciso fazer nada. Não, é um processo contínuo, assim como o processo de segurança é um processo contínuo, assim como o processo de qualidade é um processo contínuo também. Ou seja, não basta cumprir a lei, não basta aplicar, né, a lei no caso concreto, né, ou cumprir a lei no caso concreto, melhor dizendo, mas a gente ainda precisa revisar a aplicação o tempo todo. Ou seja, eu preciso aplicar e ainda revisar se ela está sendo bem aplicada. E isso passa em ambientes mais complexos, né? É claro, na verdade existem muitas LGPDs, né? O que eu quero dizer é que, a depender da área de negócio, não somente de negócio, mas da área de atuação, né? Eu posso estar falando tanto de um de uma grande big tech, como ao mesmo tempo de um hospital, de um órgão público, do metrô, ou seja, né, há muitas especificidades e peculiaridades do tratamento de dados pessoais, a depender do contexto e da área de negócios, né? Mas quando a gente fala em negócios mais complexos, negócios submetidos a múltiplas regulações, como o setor bancário, por exemplo, né, o papel das auditorias internas e até mesmo externas se faz também necessário. Ou seja, se você acha que basta um processo inicial, uma atividade inicial que você vai precisar cumprir e depois nunca mais vai fazer nada, né? Isso não, né, você vai, há necessidade de revisar, ou seja, de fazer um compliance no sentido de sempre verificar o cumprimento do que já foi feito, né? Se a gente já tem a cultura em muitas empresas, né, dessa revisão, né, dessa avaliação de auditorias, pentestes, tudo mais na área de segurança da informação, ou seja, buscar avaliações externas, né, ou seja, buscar atores externos, como as normas técnicas algumas vezes indicam, isso também deve começar a ser pensado para a área de proteção de dados pessoais, né? Um outro elemento que eu acredito que deva passar por uma melhoria, né, por incrível que pareça, é a própria especialização na compreensão da LGPD nos tribunais, né? E eu posso citar apenas um exemplo. Ela é uma lei complexa, né? A gente precisa reconhecer, né? A gente está falando de leis muito específicas, né? Então, a gente fala de regulações mais específicas, é natural que o judiciário, né, tenha uma certa dificuldade, às vezes, de lidar com essas questões. Então, eu acho que isso ocorre um pouco com a LGPD, né? Eu acho que o exemplo que se pode dar aqui é que muitas decisões, e a gente faz um acompanhamento aqui também das decisões que envolvem, né, sobretudo segurança da informação, mas também LGPD, questões envolvendo incidentes, né, de dados que envolvem dados pessoais, mas muitas decisões consideram que não há dano com o vazamento somente de dados pessoais, ou seja, de dados não sensíveis, pelo fato dos dados não serem sensíveis, né? E é claro que há uma discussão, né, uma das grandes discussões da LGPD é como verificar a ocorrência de dano pelo maltratamento de dados pessoais ou por incidentes envolvendo dados pessoais, mas o que a LGPD não faz é dizer que só haverá dano quando os dados forem sensíveis. Não, eu posso também ter danos quando os dados forem meramente, né, meramente não, mas somente, talvez, pessoais, né? E me parece que nós temos visto uma certa... A fundamentação, na verdade, está sendo incorreta, né? Como se alguns tribunais estão lidando o tema dos danos no vazamento ou no caso de incidentes, quando esses dados são meramente ou somente pessoais e não sensíveis, usam como fundamento o fato dos dados não serem sensíveis e a lei não prevê essa diferenciação, né? Inclusive até li um artigo ontem sobre isso, vou depois colocar no show notes, que falava justamente sobre essa falha na compreensão da lei, né? Então acho que há uma necessidade também de haver essa modificação, né? Essa melhor interpretação, melhor compreensão. Outra questão é a conscientização pública na proteção de dados enquanto direito, né? Ou seja, é necessário sensibilizar as pessoas sobre essa realidade. Há muitas pessoas ainda que não entendem ou não enxergam, melhor dizendo, né? Ou, até porque não foram adequadamente informadas sobre os seus direitos enquanto titulares, né? Então as pessoas devem se enxergar enquanto titulares de dados pessoais e enquanto titulares também de direitos subjetivos, né? Do ponto de vista que elas podem exigir das empresas ou de quem trata os seus dados pessoais todos os direitos que a lei entrega, né? E isso envolve, pessoal, até uma questão de educação, né? Eu acho que falar sobre, e a gente sempre cita e sempre comenta o caso lá da cartilha feita pelo Maurício de Souza Produções sobre proteção de dados, né? Que é um negócio direcionado para crianças, né? Para crianças, adolescentes, ali para adolescentes. Então, isso tá, né? Ou seja, formar cidadãos envolve também conscientizá-los e informá-los acerca dos seus direitos básicos, dos seus direitos fundamentais, acabei de dizer antes ali, né? Da proteção de dados enquanto enquanto direito fundamental. Então, como ela é um valor caro para a sociedade, as pessoas devem ser ensinadas, né? Devem ser conscientizadas acerca dos seus direitos, e eu acho que isso deve mudar, não, uma das coisas que precisa mudar também. É, a compreensão das empresas, eu comentei antes, mas acho que ainda precisa melhorar no seguinte sentido, e eu vou ser bem franco quanto a isso, né? As empresas precisam se adequar. Né? Eu sei que é uma obviedade, a lei já tem 6 anos, mas tem gente que está esperando demais. Né? E isso pode ser muito prejudicial. Em qual sentido? Pode ser, quando você, né, depender do contexto em que você tomar essa decisão, pode ser tarde demais. Né? A proteção de dados, a lei já tem 6 anos, ou seja, é um requisito regulatório. As empresas, e muitas empresas, estão subestimando essas adequações. Né? E aí o problema é que isso, e sendo franco também, né? Claro, você deve estar pensando, ah, mas ele presta consultoria nessa área. Não, mas eu vou dar apenas um argumento que desmontaria, né, um eventual viés aqui, né? É o seguinte, é mais caro fazer isso depois do incidente. É mais caro, quanto mais tempo passa, mais caro pode ficar para você. Né? Porque a partir do momento em que você precisa fazer tudo premido por um incidente ou premido por um processo, pode ser mais caro, pode ser mais difícil, você pode perder mais. Então, eu uso apenas o elemento para convencê-lo, para convencer as empresas disso, né? Eu uso apenas o elemento, de fato, econômico, né? Não, não me parece que seja seguro apostar nessa circunstância de não realizar a adequação. Até porque né, as empresas que não se adequarem, elas não ficam somente à mercê de procedimentos realizados pela NPD. É, elas vão ficar à mercê de procedimentos realizados tanto pelo Ministério Público, pelos PROCONs, mas também pelos próprios clientes, pela via judicial. Né? É frequente a gente, né, empresas conversarem com a gente e dizerem que começam, né, natural, né, mas é aquela pressão regulatória dos seus parceiros de negócio também. Né? Então, de repente, um belo dia, o seu parceiro de negócio te surpreende, que não deveria ser uma surpresa, né, mas te surpreende com a solicitação de demonstrações ou de evidências do cumprimento, você não consegue fazer isso. Então, a depender do contexto, né, você pode perder muito mais se não se adequar, ou seja, apostar, pagar para ver, né, não é recomendado. Né. Bom, reforço da autoridade a gente já comentou, né, uma necessidade, e aí uma questão governamental, uma situação institucional, o governo ou os governos, né, devem se movimentar nesse sentido, até porque, no fim das contas, um país com uma autoridade de proteção de dados forte, ele é um país mais seguro para a realização de negócios. Né? Ele é um país que tem a sua credibilidade acerca dos negócios realizados aqui, ganha credibilidade. Né? Então, é bastante importante também para a imagem do país, mas para que se construa um cenário de realização de negócios de maneira mais segura, né? Ou seja, não somente pelas necessidades impostas por outras legislações de proteção de dados, né, como o GDPR, mas também no sentido de ser atrativo, né? Ou seja, ter uma autoridade forte implica em dizer que o ambiente de negócios brasileiro é um ambiente atrativo também nesse aspecto da proteção de dados, né? Tem uma questão também que ela é um pouco mais, talvez, lateral, assim, mas eu acho que a gente precisa também, e aí é uma questão também governamental, que é o apoio para pequenas e médias empresas, né? E eu me refiro especificamente à questão da facilitação do pagamento, né? Ou seja pela via de créditos tributários, programas de financiamento de bancos públicos, né? Mas o crédito tributário pode ser algo interessante, ou seja, você abater lá dos seus impostos os gastos com a adequação LGPD. Claro, tem as suas dificuldades para fazer isso, o governo vai ter que abrir mão de receitas e tudo mais, né? Mas talvez também programas de financiamento podem ser necessários, porque isso é um custo, né? E também, algumas vezes, a empresa deixa de se adequar por uma questão de custos também, né? Então, me parece que é importante seguir nesse sentido. A gente precisa ainda ampliar, né, esse enforcement, né, que é a aplicação da lei, né, por meio do Estado. Então, acho que todo Estado judiciário, PROCONs, a ANPD, o próprio Ministério Público, né, eles devem ampliar esse enforcement da lei, porque atrasos ou inércias de todas as autoridades públicas presentes dentro do sistema de proteção de dados podem ter efeitos nefastos, podem ter efeitos muito ruins, né, para o ambiente como um todo. Então, me parece que esse é um aspecto que nós temos que mudar ainda, né? Embora nós tenhamos movimentações de todos os órgãos envolvidos, né, eu acho que a gente ainda há espaço para avançar nesse sentido, né? E por fim, e claro, dá para falar sobre várias coisas aqui, eu tô falando há 25 minutos já, mas dá para falar sobre várias coisas aqui que podem melhorar no ambiente de proteção de dados, né? Mas eu acho que como último elemento aqui, eu diria que é o papel da proteção setorial, né? Eu comentei antes, existem muitas LGPDs, né? Eu quero dizer, nós temos peculiaridades específicas para cada área de negócio, para cada área de atuação, né? Então, eu posso estar falando, como disse antes, uma Big Tech, mas posso estar falando também de dentistas, de médicos, de advogados, profissionais liberais, né? Então, nesse sentido, eu acho que está faltando um pouco que as entidades de classe, as associações, os grupos de empresários, né, que eles precisem começar a se mexer também, né? É preciso que esses órgãos esclareçam a aplicação nos setores que eles estão envolvidos, por meio de guias orientativos também. Claro que a NPD tem essa necessidade, essa atribuição, né? Mas quando a gente pega, por exemplo, a CNT, né, ele é um exemplo muito, muito relevante. Fizeram um guia, né? Inclusive com a participação do nosso querido e saudoso amigo Danilo Doneda, lá no guia de aplicação LGPD para o setor de transportes. Então, há essa necessidade de que as entidades, né, essas entidades todas que congregam grupos de profissionais, também possam esclarecer esses profissionais, né? Seria muito legal, né? Sei lá, o conselho de medicina, o conselho de odontologia, de psicologia, de arquitetura, né? E por aí vai, né? Seria útil também que eles apoiassem o cumprimento, né? Esclarecendo, melhor dizendo, o cumprimento da LGPD. Bom, a segunda notícia, essa foi longa, né? Aí a terceira acho que vai ser também. Essa aqui vai ser um pouco mais rapidinha, né? A gente sempre traz aqui no blog da Brown Pipe notícias da aplicação envolvendo proteção de dados fora do Brasil, sobretudo na Europa, né? Que é um modelo que se assemelha ao nosso modelo. E essa aqui foi muito interessante, né? O título é: órgão público dinamarquês deve fornecer logs de segurança de sistema. E vou ler um pedacinho aqui, né? Autoridade de proteção de dados dinamarquesa recebeu uma reclamação de um titular de dados indicando que o Ministério do Interior e Saúde havia se recusado a dar-lhe acesso ao log de segurança do sistema de registro civil. O log continha informações sobre a data e hora das consultas, bem como o ID associado à pessoa natural que realizou a busca, né? O Ministério envolvido alegou que essas informações estariam relacionadas à proteção de segurança nacional, investigação de infrações penais, e negou o acesso a esses dados, né, ao titular. E a DPA, ou Autoridade de Proteção Dinamarquesa, lembrou, aí ela trouxe, tem alguns casos aqui que já trataram sobre essas questões, mas basicamente a decisão foi no sentido de que as informações relativas às operações de consulta realizadas sobre os dados pessoais de um titular e relativas às datas e finalidades dessas operações constituem informações que essa pessoa tem o direito de obter nos termos do artigo 15 do GDPR. Pois bem, o que isso implica? Bom, isso aqui está relacionado ao próprio direito que a pessoa tem, que o titular tem, né, o direito de ter acesso aos dados pessoais, aos seus dados pessoais, né? E essa é uma questão que pode sim envolver nuances, né? Você pode sim tem limites essas questões, né? Você pode sim, a empresa pode ter certas circunstâncias em que determinadas informações não podem ser fornecidas, sobretudo pelas questões relacionadas a segredos, né, industriais, comerciais e tudo mais, mas é inegável que há esse direito, né, aquela ideia do princípio da transparência que a pessoa e também o direito de acesso que ela tem de ter acesso aos próprios dados. Claro que aqui foi uma questão um pouco mais complexa, né, que foi acesso a logs de consultas realizadas aos seus dados pessoais. E aí veja que ela pode ter esse interesse também, até para verificar se não estão havendo situações de violação dos seus dados, ou até de consultas imotivadas, por que não? Né? Então, esse poderia ser, inclusive, uma justificativa. Ela não precisa dar justificativa, mas uma justificativa, né, para esse acesso. Mas uma coisa que eu noto, e a gente tem notado aqui no Brasil, e dia desses até tratamos uma questão dessa aqui, que ocorreu com o cliente, que é essas situações em que, quando você pede para algumas empresas aqui no Brasil informações acerca dos logs de suas próprias operações, ou seja, das próprias operações do titular, as empresas, há uma tendência muito grande, há uma resistência, eu diria, generalizada das empresas em fornecer essas informações. Elas se negam a fornecer os logs das próprias operações do titular, né? E isso pode ser importante, sobretudo, em situações em que o titular tem uma suspeita ou em que o titular sofreu alguma invasão, né? Então, no caso que eu comentava, né, uma pessoa teve um sistema que ela utilizava invadido e foram feitas operações naquele sistema que causaram alguns reflexos, né, jurídicos importantes para ela, e ela queria obter mais informações sobre quem realizou aquele acesso, veja, na sua conta. Ou seja, invadiram a conta, ele está buscando logs e registros de operações realizadas na sua própria conta, né? E o que aconteceu nesse caso, né, e acontece em outros também, é essa resistência em fornecer essas informações, a dificuldade das empresas verem que essas informações, as informações dos logs, são dados pessoais, né, e aí tem o titular todos os direitos relacionados aos seus dados pessoais. E o que acaba acontecendo, nesse caso que aconteceu, é que a empresa, olha, não vou dar, você precisa de uma ação judicial para obter os próprios dados, né? O que seria o direito de acesso aos logs das suas próprias operações ou das operações realizadas nas suas contas, né? O caminho, né, e o ideal é que as empresas disponibilizem e-mails automatizados, automáticos, para que a própria pessoa tenha acesso a esses dados, né? Para dar um exemplo muito, enfim, simples, assim, comum, você consegue ver lá no Gmail as sessões que estão conectadas na tua conta, inclusive com os endereços IPs. Bom, e que era isso que esse titular queria, né? Ele queria saber como a autenticação havia sido feita, porque era um sistema que permitia diversas autenticações diferentes, e isso também passava pela investigação que ele estava fazendo no incidente, mas você conseguia ver o IP, né? Ah, mas o criminoso pode usar uma VPN. De fato, o criminoso pode usar uma VPN, mas também pode ser uma situação que não usou uma VPN, né? Ou, enfim, esse é um problema depois lá da investigação. Então, me parece que não faz muito sentido, como demonstrou a autoridade dinamarquesa, mas que é um caso que se aplicaria muito bem ao Brasil também, não faz muito sentido bloquear esses acessos, né? Então, fica aqui mais uma vez, né, a imagem. Esse tipo de notícia aqui, pessoal, que vocês vão encontrar lá no blog da Brownpipe, né? Porque o que acaba acontecendo é que muitas dessas decisões europeias, por haver essa paridade ou por haver essa semelhança das legislações, né, LGPD com GDPR, elas são aplicáveis, né? Elas podem servir como inspiração também para outras interpretações que nós fazemos da LGPD, né, aqui no Brasil. Bom, o terceiro e último tema hoje, e aí eu tô rindo porque ele é um tema mais delicado, né? É um tema que toca, né, em questões políticas muito delicadas aqui no Brasil, mas nós decidimos trazer esse tema aqui também porque é uma questão que eventualmente nós falamos, né? Quem nos escuta aqui sabe que, além da segurança da informação e da proteção de dados, nós gostamos de falar também sobre esses aspectos da tecnologia, aquilo que costuma se chamar de tecnologia e sociedade, né? Dos impactos da tecnologia nas relações sociais, embora não sejamos sociólogos, mas nós gostamos de tratar sobre isso e achamos que são temas importantes, sobretudo quando envolvem grandes players, né? As grandes big techs, né? As big techs, e quando essas plataformas passam a influenciar de maneira negativa, e parece que esse é o caso, em assuntos internos, né, e na própria, e passam a influenciar a própria organização social de um Estado, né? Então, a notícia é que o X, antigo Twitter, decide sair do Brasil, né? Esses movimentos vêm logo depois, né, de conflitos entre o X e troca de troca de acusações, não sei, mas acusações do próprio Musk, né, contra o STF, né, e numa linha de que haveria violações ao princípio da liberdade de expressão, né, e isso tem sido debatido por muitas pessoas, né, porque o Elon Musk tem uma visão muito mais americana, mas mesmo dentro da visão americana, uma visão é muito típica acerca do que é liberdade de expressão, né? Porque quando, pelo menos na nossa, na visão europeia, mas na visão brasileira também, na visão, pelo menos, da América Latina e de grande parte dos países, né? Você tem essa, o entendimento de que a liberdade de expressão não é um direito de exercício absoluto, é um direito que evidentemente vai passar por limitações, sobretudo quando se trata da produção de discursos, né, que ofendem outros direitos ou que implicam no cometimento de crimes. Então, diante desse embate com Musk com o STF, nós vemos o anúncio num sábado, dia 17 de agosto, do encerramento das operações. A imprensa traz a informação, né, de que a empresa, o X, estaria ignorando ordens judiciais e fugindo de intimações, segundo a informação dada, né, por João Brandt, que é secretário nacional de políticas digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Essa notícia aqui que veio, né, da CNN, ela traz uma questão que é uma preocupação legítima, me parece, que é até que ponto a saída do X não dificultaria o cumprimento de decisões, né? E imaginando que, ao que tudo indica, isso é verdade, que a empresa estaria voluntariamente se negando a cumprir ordens judiciais brasileiras, né? A saída poderia... A saída do país, né, poderia ter como motivação justamente deixar de cumprir certas ordens, porque nós vimos, e o próprio Musk comentou diversas vezes, que ele se opunha aos pedidos, né, de controle de discursos dentro de sua rede social. Né? Alguns poderiam dizer, mas isso é uma violação à liberdade de expressão, à censura, mas na verdade nós temos isso proveniente de decisões judiciais, né? Ou seja, são questões que são tomadas em âmbito judicial. Claro, outras pessoas até poderiam colocar em discussão o próprio sistema judicial brasileiro ou como os inquéritos do STF estão sendo conduzidos, né? Se não estão demorando demais. Ou seja, todas essas discussões são evidentemente possíveis e devem ser feitas, né? Agora, não parece que o caminho seja o descumprimento deliberado de ordens judiciais, se nós formos admitir um fluxo normal, né? Uma formas normais, digamos assim, de resolução de problemas. Então, houve e há essa preocupação, né? Ou seja, uma tentativa de se blindar de ordens judiciais brasileiras. Só que a gente tem que lembrar do nosso bom marco civil da internet, lá no seu artigo 11, que obriga os serviços que prestam, né, as empresas que prestam serviços aqui a cumprirem a lei brasileira. Então, pode dificultar o cumprimento das decisões, mas ainda assim isso pode, né, talvez quase como cavar uma falta, que Musk estaria tentando cavar uma falta no sentido de deixar de cumprir ordens e isso provocar aquelas tentativas que o nosso judiciário já fez outras vezes de bloquear, né, via os backbones ou via DNS e tal, o acesso a sites, e a gente sabe como isso quebra aquela ideia, né, da internet, ou seja, das possibilidades presentes na internet, e nem sempre esses bloqueios funcionam, né? Então algumas pessoas conseguem acessar, outras vezes outros serviços são afetados, então isso pode causar outros problemas caso, de fato, o X passe a se negar a cumprir ordens judiciais, né? E a sua ausência no país motive juízes, não somente o STF, mas juízes do Brasil inteiro a solicitar o bloqueio, como já aconteceu outras vezes com WhatsApp e tudo mais, né? Então, eu acho que a discussão que se coloca aqui é como, vejam como as coisas são delicadas, né? Porque não me parece que esse seja um debate que não possa ser feito. Qual seja o debate, né? De que as redes sociais compõem um tipo de atividade que devem ser imunes a eventuais controles judiciais do que acontece lá dentro, né? Na minha opinião, eu creio que é totalmente legítimo de que discursos ilegais, discursos criminosos, né, eles sim possam ser controlados pelo Poder Judiciário. Me parece que isso é algo, para mim, é bastante óbvio, tanto que a Europa vai na mesma linha, assim, né? Grande parte dos países do mundo também vão nessa mesma linha, né? Então, essa compreensão da liberdade de expressão enquanto direito de exercício irrestrito, ela não encontra eco no direito, né? E nós começamos a ver que essas coisas foram se acontecendo não somente aqui no Brasil, mas em outros países do mundo. O comissário europeu para assuntos internos, por exemplo, trouxe a notícia, e eu estou com ela aqui, né? Me parece que é essa aqui, né? Trouxe a notícia de que eles já haviam avisado o X para que eles cumpram, para que o X cumpra as regras, novas regras de moderação de conteúdo presentes lá na União Europeia, perdão, que são, né, que envolve o controle e a moderação de conteúdos ilegais e também na moderação de desinformação. Isso aqui é uma notícia da Euronews, né? Isso houve uma discussão, né? Porque esse comissário europeu, ele faz esse alerta, né? Ele conclama que haja o cumprimento da lei na Europa, né? E, inclusive, também no final de 2023 já havia tido sido iniciada uma investigação contra o X, basicamente pela grande taxa de postagens de desinformação, né? Que se notava no X, mas vejam que essas obrigações, elas não são obrigações tiradas de uma cartola, né? Elas são obrigações tiradas da legislação que é o DSA, o Digital Services Act, que basicamente impõe a obrigação de moderação. Moderação de conteúdos ilegais ou ainda das informações, ou de informações ou de discursos que sejam incompatíveis com os termos e condições das próprias redes sociais. Então, essas regras prevê o DSA, que é uma legislação bastante avançada, essas regras devem ainda ser até ampliadas em situações muito específicas ou de grande risco para a sociedade, né? Eventos políticos ou até mesmo questões sociais importantes como as próprias eleições, né? Mas o que chama atenção nisso tudo é a forma como o X, mas principalmente Musk, responde a esses pedidos, vejam, pedidos baseados na lei, né? Então, nesse caso aqui, ele responde ao Breton, né? Breton, é francês, é Thierry Breton. Ele responde com um meme, que basicamente está aqui na tela. Não vou ler, mas não vou ler em português, pelo menos. Take a big step back and literally fuck your own face. Essa foi a resposta dele a uma carta publicada aqui, vocês estão vendo, pelo Thierry Breton. Então, para mim, é bastante atípica essa forma de você resolver esse tipo de problema se dirigir, né, a uma autoridade dessa forma. Veja, aqui a gente já saiu do Brasil, tá, pessoal? A gente está falando do cumprimento de regras de uma legislação avançada europeia, que visa justamente regular as questões e toda a problemática atual envolvendo desinformação e o papel das redes sociais no mundo atual, né? As suas possibilidades e como elas influenciam o mundo, né? Literalmente o mundo inteiro mesmo, né? Aumentando esse coro também, nós tivemos aqui esse eurodeputado, o Sandro Gozzi, me parece que também é francês, não, também é francês, sim, Sandro Gozzi, também francês, que teceu críticas ao Musk, dizendo que se o X não se adequar, ele pode ser fechado na Europa, né? Notem, aqui nós estamos falando, e é preciso sim destacar, né, que nós estamos falando de um deputado, é um eurodeputado, sim, né, mas ainda assim é um deputado, a gente sabe que deputados vão ter suas visões lá específicas, né? Mas nós não podemos acusar esse eurodeputado, né, de uma questão... Veja, é um eurodeputado que é do mesmo partido do Macron, né? Então, não é exatamente uma pessoa que eventualmente não se alinharia com certas aspirações políticas do Elon Musk, né? E ainda em abril, né, o primeiro-ministro italiano também já tinha se manifestado no sentido de que ele seria um milionário, né, que acha que está acima da lei. Isso eu acho que é esta notícia aqui, sim. Não, isso aqui é um outro. Esse é o ministério, tinha um primeiro-ministro italiano, disse isso. E nós também temos esse primeiro-ministro australiano aqui, no caso. Houve o italiano e nesse aqui é o australiano que teria dito isso num caso, perdão, não foi o italiano, foi o australiano. Eu que me equivoquei nas minhas notas e na notícia aqui, mas o primeiro-ministro australiano que faz essa observação, mas veja, num sentido de realizar o controle de um vídeo, até na época ficou bastante conhecido o vídeo, né, de um bispo sendo esfaqueado, né? Então, justamente você buscava o controle de um tipo de conteúdo que violaria as próprias políticas, né, do X, né? Então, eu acho que dá para tentar fazer aqui uma última avaliação aqui, né, que é que nós vemos que Elon Musk se atua com explícita motivação política. Ele tem os seus interesses políticos que ficaram bem claros e que estão bem claros, e nesse sentido nós não podemos condená-lo, né? Nesse sentido ele é bem claro, ele é uma pessoa honesta nesse sentido, ele é claro no que ele defende, ou é bem claro, ou são claros os seus posicionamentos políticos, né? Então, nesse sentido, eu acho que devemos entender Elon Musk como uma pessoa que, de fato, tem os seus interesses, e é importante que a gente saiba quais são eles, né? A questão é que as redes sociais, as grandes redes, né, os grandes players, as grandes plataformas têm os seus interesses também, né? E o problema é que o alcance que essas redes têm, o poder que elas têm, veja, um poder que vem justamente da, né, da, porque as redes sociais mudaram muito, né? Quando a gente pensa no Orkut, que era uma rede social muito utilizada aqui no Brasil, que alguns devem lembrar, né? Os mais antigos vão lembrar, eventualmente já usaram também, mas veja, era muito diferente, não se compara com as redes sociais de hoje. E talvez a grande diferença é o feed infinito, é uma questão também, né, que envolve os comportamentos de adição, nos comportamentos de vício, mas também o controle do feed. Eu acho que esse é o grande elemento, né? Ou seja, a partir do momento em que as redes sociais passaram, sim, e elas já moderam, se a gente for falar em liberdade de expressão, poderíamos até criticar as atividades de moderação e de seleção de conteúdos do feed que as redes sociais fazem por algoritmos, né? A gente poderia criticar pelo fato de não sabermos exatamente quais são os critérios utilizados dentro desses algoritmos, e que sim, eventualmente é possível até notar que os interesses dos mantenedores e os interesses das próprias empresas podem estar sendo favorecidos pela via das manipulações do próprio algoritmo. E isso seria, em última análise, também um problema para a liberdade de expressão, né? Esse é o ponto, assim, que eu acho que nós podemos trazer. Então, nós temos que reconhecer que os mantenedores, as grandes plataformas, têm os seus interesses. Lobbies têm sido feitos aí ao longo do tempo para defender esses interesses. Coisas muito ruins foram feitas, né, deliberadamente, depois se descobriu, né, o próprio caso Cambridge Analytica foi uma das situações terríveis, ou seja, uma manipulação de pessoas. Então a gente sabe do potencial das redes sociais de interferirem em situações domésticas, interferirem em eleições, por que não? O próprio Elon Musk fez movimentos também no sentido, até fez uma entrevista dia desses com um candidato americano, Donald Trump, né? Então, a gente sabe que esses interesses de interferir, a gente deve perceber, ou pelo menos olhar com essa, você pode discordar de mim, né? Isso é totalmente legítimo, mas eu acho que a gente tem que ter essa noção de que há interesses por trás, né? Dessas movimentações, né? E me preocupa o que me parece ser tentativas deliberadas, não somente aqui no Brasil, eu nem falo do Brasil, mas não aconteceu somente no Brasil, mas de realizar a desestabilização, né? Desestabilização de instituições, porque isso acaba envolvendo até uma questão de soberania dos países, né? Nós, enquanto pessoas comuns, então, evidentemente temos todo o direito de criticar esse ou aquele país por essa ou aquela prática, né? O perigoso, me parece, é quando uma pessoa que é dona de uma rede social passa a utilizar aquela rede social para influenciar certas, né? Veja que não creio que seja a função de uma rede social, ou seja, você utilizar os seus próprios interesses, inclusive geopolíticos, para interferir em assuntos domésticos com o poder que se tem, né? E esse é o ponto, o poder da plataforma, ele é muito grande, né? Não é à toa que ele compra a plataforma, né? Então, eu acho que essa questão da organização e dos algoritmos é um problema que nós, que o mundo inteiro precisa resolver, né? Ou seja, os próprios impactos políticos e sociais, os impactos comportamentais, os impactos psicológicos, inclusive, que as redes sociais e os algoritmos, né, e os interesses dos donos dos algoritmos, como esses interesses podem influenciar nesses aspectos políticos, sociais, né, psicológicos e até mesmo comportamentais. Repito, por que que, no final das contas, esse assunto vem por segurança legal, está no segurança legal, mesmo que seja um assunto carregado de aspectos políticos, a gente não tende a não entrar nesses aspectos, mas acho que a questão aqui são esses elementos dos próprios algoritmos, né? E veja, isso, podemos falar isso de qualquer rede social, de qualquer grande plataforma, ou seja, qual a extensão ou qual a liberdade, né, que essas empresas têm de fazerem o que bem entenderem com seus algoritmos, se é que devem ter essa liberdade, eu acredito que não, né? E também a forma e como essa saída poderia implicar na dificuldade de cumprimento de ordens judiciais, né? E como isso poderia, ao fim e ao cabo, piorar a qualidade da rede, deixar a rede mais insegura de maneira geral, né? Não somente trazendo potenciais danos, não somente para o Estado como um todo, mas também para pessoas específicas. Ou seja, me parece que perde a sociedade nesse caso, perde eventuais pessoas que podem eventualmente sofrer, né, ou ter conteúdos criminosos sendo publicados ali que prejudicam a sua vida e eventualmente pode ser que o judiciário, e eu nem me refiro ao STF, que eu posso estar me referindo a uma questão muito mais cotidiana de uma pessoa que teve fotos, né, íntimas vazadas, coisas desse gênero que poderia encontrar uma certa dificuldade de realizar controles nesse sentido, com a saída, né, do X do Brasil, né? E enfim, eu não consigo imaginar, por maiores que sejam as críticas que se possa fazer ao sistema judiciário brasileiro, e essas críticas são gigantescas, né? São muitas as críticas que podem ser feitas. Né? Acredito muito, né? E que podemos discutir, né, essas críticas. Isso não é bem um tema aqui de segurança legal, mas o que me parece é que não consigo acreditar, não consigo imaginar que um empreendimento como uma rede social possa ser imune às leis de um país, né? Ou seja, buscar deliberadamente tomar medidas para descumprir leis de um país. Então, seriam essas as questões aqui, né, que eu gostaria de tratar acerca do caso Musk, da saída do Musk, da saída do X aqui do Brasil. Bom, estamos chegando aqui aos 55 minutos, nós temos aquela tradicional, eu tô até me sentindo meio estranho sem o Vinícius aqui, né? Que é o nosso café expresso e o nosso café frio, então fazer sozinho fica um pouco sem graça, assim, porque em geral a graça é a gente não combina ali, e depois na hora meio que discute ali, qual o café expresso e o café frio de cada um, mas como só tivemos três notícias, acho que fica fácil, né? O meu café expresso vai para LGPD, né? Não é bem uma pessoa aqui, mas acho para circunstâncias, para aniversário, né, da LGPD, de todas as pessoas envolvidas, seja no encarregados, pessoas que trabalham na área, né, pessoas que atuam nesse meio. Então acho que tem muito a melhorar ainda, mas acho que temos a comemorar também, né? E o café frio, sem dúvida, vai pro X, né? Ou talvez pro Elon Musk, me parece, né? Porque a gente sabe, eu conheço pessoas maravilhosas que trabalham no X, assim, pessoas de altíssimo gabarito, de altíssima seriedade, de ética e tudo mais, né? Então, eu acho que é importante dizer isso também, né? O X é muito, ou o Twitter, né? É muito mais do que Elon Musk. Tem milhares de pessoas trabalhando com seus interesses, suas vidas, suas famílias, né? Que eventualmente até não estão muito conectadas com essas questões mais, assim, difíceis de lidar, né? Mas enfim, fica o café frio, então, para Musk. E é isso, pessoal, né? Vou, no final das contas aqui, deixar um abraço para todos vocês, mas também pro Vinícius, desejando a pronta recuperação dele aí. Na próxima semana ele já deve estar conosco, e também desejando que vocês tenham gostado desse episódio, e nos encontraremos assim no próximo episódio do Segurança Legal. Até a próxima.